Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame, está começando mais uma edição do Game Track Podcast. E vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabs aí. O que eu vou falar mesmo por aqui? Ah, o Mega Man nem fala, né? Então eu não preciso falar. Mega Man! Que criatividade, né? Coisa bonita. Mas é ao contrário do Mega Man. Mas, enfim. Aqui é o Madruga de Axel e... Mega Man! Mega Man! A voz muito rouca. A Roll do Ceará, Mega Man. Minha. Essa Roll tá um puto de um traveco, né? Foda. Aqui é o Juninho. E o Zero é a versão melhorada da Roll. Cara... Bota fé, bota muita fé nisso aí. Não, Angélica no Mega Man X, não? Aqui é o Wesley Piggs, e se eu fosse virar um Reploid, eu viraria o carinha verde na moto do Mega Man X2, que morre bem no comecinho do Mega Man X2. Conhecido como o cara que morre no começo do Mega Man X2. O Green Dude, né? É. Green Dude. Green Dude. Droga. E aí galera, aqui é o Excel e eu achei que eu devia compartilhar com vocês que eu já dormi durante uma gravação de podcast. É, e depois quem se ferra na edição, falando Excel, Excel. Ah, eu não digo nada, o senhor B tá de prova. Eu tava numa conversa do chat, de repente eu ouço um... Sério, do nada. Aí a gente fala, que houve? Ah, o cara dormiu, é normal. Não vai dar nada, não. Pelo menos não foi um convidado, né? Pensa que triste ser o convidado que tá dormindo. Pô, Juninho, por favor, não dorme, tá? Eu já dormi no telefone com a namorada, cara. Boa! Você é campeão, Juninho. Aí ela desligou, aí eu liguei de volta, falei, ah, eu não dormi, é que caiu a ligação. A gente tem que acordar o Excel. Excel! Excel! Nossa. Excel! Acorda instantaneamente. Então, na edição de hoje, né, no episódio número 44, vamos falar a respeito de uma série, de um spin-off, né? Nem uma série em si, de um spin-off que se tornou uma série, se igualando ou até superando a série principal. A gente vai falar de Mega Man X, essa série que é muito importante, que foi criada pela Capcom, com bastante plot twist e bastante personagem carismático, até mais que a série principal. A gente vai falar a respeito de tudo isso, a gente vai falar dos três primeiros jogos da série nesse cast e no futuro, não sei quando ainda, a gente vai falar a respeito dos outros jogos em mais uma ou mais partes, né? Por no futuro, não sei quando, entendam, quando a gente tiver de saco cheio de gravar sobre qualquer outra coisa. Sim. Ou quando achar a cápsula dos Abus lá falando, abre essa cápsula em 30 anos ou mais. É, bem dessa. Então a gente vai falar a respeito de tudo isso e muito mais após a leitura de e-mails e a gente já retorna. It's a fucking genius! Estamos aqui começando mais uma leitura de e-mails no Game Track Podcast, que chegou um pouco atrasada, né, um mês depois. E aqui eu conto com a presença do meu grande amigo Fernando Fedequim. Opa, fala aí, galera. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do feedback aqui, pra gente lançar o cast ainda hoje. A gente tá lendo, provavelmente tá lendo os e-mails uma hora antes de lançar esse podcast, mas enfim. É, antes de ler os comentários e feedbacks, e-mails que a gente recebeu do último Game Track, o número 43, sobre locadora, né, as histórias de locadora e os jogos que a gente tinha jogado na época. Vou passar alguns recadinhos aqui. Pessoal que assina o feed, né? Também a gente tem um link agora abaixo pra assinar o iTunes, né? Pra você pegar o podcast por lá, né? Não só o Game Track, como os outros podcasts do Level Mais, né? E esse pessoal que também já acessa pelo feed, que a gente tem o nosso feed normal, né? Pra vocês, a gente pede que vocês acessem, né? O Level Mais. O Level Mais tá repleto de novidades, muito conteúdo bacana aí pra você acessar, né? Desde colunas com conteúdo muito legal, que envolve toda a cultura gamer, desde discussão filosófica a coisas... de top 5, com humor e jogos indies e muito mais, né? Sim, de tudo um pouco. E também a gente tem agora atrações em vídeo, né? Além do fundo do console do Madruga com o Michel, a gente tem mais review, que é semanal, que toda semana a gente tá fazendo um vídeo review de alguns jogos aí, sejam eles novos ou tão novos assim, mas não coisa tão retrô, né, que a gente vai focar em coisas de novidade mesmo, né? Nem tão velho assim, porque senão não adianta. Bom, vamos lá, além do cachorro latindo no fundo... Enfim, siga a gente no Twitter e dê um joinha na nossa fanpage do Facebook, né? Vamos lá, primeiro comentário aí, senhor Fedequim, por gentileza. Bora, valeu. Primeiro comentário da senhora Eloise Broco, que ficou conhecida como senhora Excel. Senhora Excel. Ela é o Excel e ela é o Word, né? Não, esquece. É, tá mais pro PowerPoint. É. Talvez o Thiago fique impressionado, mas acredite, eu ouvi boa parte desse podcast. Infelizmente tá ficando tarde e eu preciso dormir. Que é isso, dormir é pros fracos. Então ouço o resto amanhã. Mas eu preciso dizer, adorei. Esse comentário ele vem em função daquela discussão que a gente teve, né? De namorados comentando. Por exemplo, minha namorada comentou no Game Track 42, né? E aí o Snake e o Excel na leitura de mês reclamaram: ah, minha namorada não comenta, não. Tá aí, Excel. Toma, na sua cara, né? Toma, nossa. Então vamos lá, pro segundo comentário aqui do Ricardo Gambetta. Né? A gente até brincou com ele depois desse... A gente até comentou esse comentário dele, né? Eu tinha PlayStation 1 em casa e não era rico. Muito bom, pode gastar. Continua assim, negada. Vamos crescer muito ainda, ui. A gente até argumentou, né, com ele, porque quem tinha PlayStation 1 em casa, se for bem na época para o lançamento, era rica, cara, né? Era rica. Cara, era PlayStation 1 na época do lançamento, cara, puta que pariu. Vamos lá pro nosso primeiro e-mail. Sim, vamos para o nosso primeiro e-mail do Fernando Mundo. Eu acho que eu já vi esse cara em algum lugar, deixa eu falar. Mandei por e-mail, pois vocês estão sempre pedindo. Ele preferiu mandar um e-mail do que comentar. Isso aí é um cara legal. Eu gostei muito dessa atitude. Isso é uma atitude nova. Pessoal, que lembranças eu tive da minha infância ouvindo o cast. Eu só joguei por mais ou menos um ano em locadoras, pois logo juntei a grana e comprei um SNES. Ele comprou, veja só. Olha só, quando eu comprei meu SNES, eu já tinha PlayStation 2 lançado, né? Então só pra você ver como que era. Eu comprei meu Xbox agora há pouco, então... Depois disso eu só ia pra alugar, mas sempre dava uma de laranja vendo as novidades. Quem não, né? É, sempre. Eu ia lá dar uma olhadinha, né? Eu que não tive console e não perdia tanto tempo assim, mas Lan House veio o que tinha, né? Era o contrário. Isso, é. Na época de Lan House também foi muito isso. Aham. Bom, vamos lá. Joguei muito Mortal Kombat 2 e Wild Guns, um irmã de Sunset Riders. Lembram? Sim, lembramos. Ah, lembro bastante. Ainda até foi um jogo citado bem nos primeiros podcasts do Game Track, né? Que o Snake selecionou. Fica muito massa. Na época que saiu o PSX, eu ainda não o tinha, joguei Resident Evil 2, Twisted Metal 2 e um de plataforma muito bom, Skull Monkeys. Alguém jogou, velho? Esse não. Esse não. Eu posso garantir que não. Nos locadores daqui só jogavam Winning Eleven e Tekken 3, olha só. É uma pena que hoje não existam locadores de games. Das próximas de minha casa, três fecharam e uma virou Lan House, que nem jogos tem, é só pro Orkut e Facebook. Da hora a vida, hein? Da hora a vida, só joguinho social. Agora, cara, quanto a não existir locadoras, eu andei dando uma olhada e parece que a Blockbuster tá com um projeto. Ah, mas esse projeto não é locadora, que nem eu tava comentando com você antes. Não é aquela locadora, assim, de boteco, aquela locadora de bairro. É uma locadora que vai atender, os seus pais vão lá pegar um filme e você fica aí jogando. Não é pra gente ir lá reunir a galera e jogar. Não é uma locadora mais que vai trazer história, sim, mas serve pra você conhecer o jogo. Ele tem uns planos lá que eu não vou falar aqui porque eu não quero fazer propaganda. Que venham mais podcasts e vem, fica tranquilo. Isso aí, Fernando, muito obrigado. Vamos lá pro nosso último e-mail aqui dessa leitura de e-mails e comentários, que é do nosso ilustrador oficial, o nosso amigo Marcos Melo Correia, né? Ele lá da Amazonas, né? Ele que é o nosso biólogo lá, o nosso mestrando. Vamos lá. Nosso mestrando. É. Olá, pessoas do Game Track e toda a equipe do Level Mais. Parabéns pela fusão que fizeram com o Sob Controles. O site está muito bom e o sistema de comentários muito mais dinâmico. Tem gente que falou que não, cara. Isso é questão de costume, né? Sobre o último cast, vários dos jogos foram citados, fizeram parte da minha época de locadora também. Tínhamos uma locadora próxima da escola. E de vez em quando saía mais cedo pra ir jogar. Ou seja, gazetava aula, né? Ou matava aula, dependendo do lugar, né? Que vai falar gazetava, matava. Enfim. Da migué, como diz. Lembro claramente que o jogo que eu joguei ali foi Sonic Wings, aquele de shoot'em up maluco lá. Das navezinhas, se eu não me engano. E éramos até bonzinhos naquele tipo de jogo. Outros como Killer Stink, Rei Leão, Mortal Kombat, Magic Quest do Mickey, né? Mickey Dollars, Mike Dollars, enfim. Eu sempre vou falar Mike, não consigo ler. Né? Mas na verdade é Mickey Dollars. O Donkey Kong Country, todos eles. Final Fantasy VI. Ô, louco, você morou no locador, né? Pra jogar tudo isso. Pois é. Mega Man X, que a gente tá falando nesse cast de hoje. E vários outros da época do PlayStation 1 e Nintendo 64 também, como Clash Bandicoot, Street Fighter Alpha, Star Fox e GoldenEye 007. Esse é o clássico de locadora, não tem, né? Sim, GoldenEye não substituto, não tem substituto até hoje. Ah, tem sim, sabe, filtro, Counter Strike, mas enfim. Ele é um jogo que não funciona ainda hoje. Não funciona mais hoje. Meu jogo plataforma preferido era o Medieval, que até citei que se alguém lembrava. Vários elementos que são vistos em jogos como God of War já estavam ali. E poucos eles funcionavam tão bem naquela época. Quando tiver a segunda parte do Locador Edition, deve ter. Opa. Espero ouvir uma música desse jogo. Manda também um desenho que eu fiz quando ouvi o cast sobre a Tia Mate dando surra de cinta no Zabuzeta. Que ficou fantástico, cara. Era, ficou muito demais. É... Principalmente porque ele pegou cada cabeça e deu uma personalidade dos participantes. Sim, muito foda. E a massa, que a referência maior de todas, é que a cinta tem duas cabeças, né? Pois é. Muito foda. É, ele falou que ia desenhar os outros membros, mas ele pediu pro Rafael Taira que o fizesse e dividisse ela também. Mas acho que o Rafael Taira não vai querer fazer desenho pro Game Tech tão cedo, né? Ah, eu vou passar a discussão do New Game, mas enfim, confira o New Game número 3, os comentários lá pra você dar uma olhada. É isso aí, galera, e até a próxima. Um beijo, senhor Marcos Melo Correia, muito obrigado de novo pelo desenho, vai pra nossa galeria lá no Facebook, na nossa fanpage do Level Mais, né? Então, isso. Fernando, meu amigo Fedequinho, Shiryu amigo, Shiryu amigo. Eu lembrei, Fernando amigo, foi Shiryu amigo, mas enfim. Vamos lá pro Shiryu nosso... Vamos lá pro nosso Game Track de Mega Man X aí. Então, voltando à leitura de e-mails, vamos falar a respeito de Mega Man X ou Rockman X no Japão, né? O Japão tem essas coisas maravilhosas de mudar o nome de jogos, não sei porquê. Na verdade, é os Estados Unidos. Sim, é os Estados Unidos frescurentos. Mas eu prefiro muito mais Mega Man do que Rockman. Já foi falado, né? Tipo, Rock tem a ver com o negócio de gêneros musicais e tal. Tanto é que tem o Bass, né, e tal. E acompanhando o sucesso da série clássica, né? Em 93, praticamente junto, próximo ao lançamento do Super Nintendo, em 93 foi lançado o primeiro jogo da série Mega Man X. E ele chegou em 93 no Japão e em 94 nos Estados Unidos. Sendo que... Pra gente mesmo, 94, a gente não pensava nem na existência de Mega Man. Mas pra 95, 96, é que a gente teve, de fato, uma popularização nas terras do Piniquinho, né? Sim, o Brasil sempre sofrendo com atraso na tecnologia, né? Ainda que esse nem tão grande assim, em relação a muitos, mas ainda assim um atraso considerável. Aí lembrando que, tipo, foi a época que o Super Nintendo era fabricado aqui e tal, né? Aí foi depois que teve a difusão bem mais fácil desses outros jogos. Corretamente, né? Na época era muito mais focado em arcade, mesmo arcade pra mim era mais popular do que um console caseiro, né? Então por isso que tinha essa despopularização, pelo menos da parte de console caseiro, e mais arcades que eram mais baratos, assim, até pra gente acessar, né, na época. Injustiça! E não queimava a televisão de casa. É. Aquele barulho de mãe. Malditas vovós dizendo: não coloca coisa na minha TV, vai estragar. Pariu. Né? Como eu disse aqui, foi lançado pra Super Nintendo, só que ele também ele recebeu um port pra PC em 95, desse Mega Man X1, né? Mega Man X. Uhum. E ele tem um plot bem interessante que o Excel vai abordar aí pra gente, por favor. Olha, é um pote de plástico, as medidas mais ou menos 12x24. Ah, da hora, vida. Praticamente o vendedor da Tapoé. Muito bom. Tapoé não. Tapoé. Tapoé. Tapoé. Tapoé. Tapoé. Sacanagem. É nome não. Indígena. Puta que pariu. É a fim de carreira, velho. Então, o plot é o seguinte. O Dr. Light, em seu grande período áureo de invenções, veio a criar o X, que seria, no caso, o protótipo dele com maior capacidade de livre-arbítrio e tal. Só que essa capacidade de livre-arbítrio gerou um grande medo nele de que o X terminasse virando maligno e tal. Então, ele tem a brilhante ideia de congelar o X, uma cápsula criogênica, e ali deixá-lo até que completasse todos os testes para ter certeza que poderia ativar o X. Posteriormente, alguns anos à frente, Dr. Ken, após matar seu irmão Abel... Sim, eu estou fazendo essa piadinha de novo. Yes! Ele acha o X e, utilizando como protótipo, cria os exploits. Não é verdade? Sim. Sim. Isso só afirmando que, tipo, o Dr. Light não deu pra fazer todos os testes, né? Veio a falecer e tal, né? É, ele deixou rodando, assim, no automático os testes. É, vale lembrar que... Light, em seu período áureo de invenções, já era velho pra caralho, né? Uhum. E um outro ponto interessante, que quando a série clássica, ela passava no ano de 2000XX, né? Uhum. O Mega Man X passa em 2100XX, né? 100XX. Então... 100XX? Então, o que nós temos também é o seguinte. Após serem criados os exploits, nós temos um grande problema, que é a contaminação por parte deles pelo vírus do maligno Willy, né, que ele já tinha largado, que o X era imune por ter o projeto original e perfeito. Os exploits eram uma cópia não tão perfeita assim do X. Esses exploits viram malvados e passam a se denominar Mavericks e saem pra tocar o terror. O Dr. Cain, então, através de seu maior exploit, que era na época o Sigma, cria os Maverick Hunters. Os Maverick Hunters, liderados pelo Sigma, começam a caçar os Mavericks, como o próprio nome já diz. Se não o fizessem, seriam tremendos hipócritas, não é verdade? Exatamente. Hipócritas. Ou funcionários públicos. Ah, vai ser. Eu sinto. Boto fé. Eu acho muito válido isso que o Madruga falou. Mas enfim, posteriormente, o Sigma também fica contaminado e passa a se tornar novo líder dos Mavericks. E quem assume a liderança dos Maverick Hunters? Quem? Quem? Me diz! É a Xuxa! Esse é o X da questão. Zeus! É, piada! Mas, cara, isso é uma ideia que eu tinha na cabeça, assim, tipo, já que eles precisavam de alguém pra combater, por que que não chamaram o X logo de primeiro, ao invés de criar um reploid hiper, uber, super poderoso que nem o Sigma? Então, né? O que acontece, então, cara, é que o X, ele era um pacifista, sabe? Ele era tipo um hippie. Então ele não queria cair na porrada com a galera. Ele devia ter um dreadlock embaixo do capacete. Mas é justamente isso. O que a gente vê durante a série, pelo menos no começo dela, é que o X, ele, justamente por ser tão avançado quanto ele era, ele não via sentido em conflitos, ele não queria entrar em conflitos. Ele se vê obrigado quando acontece a migração do Sigma pro lado dos Mavericks. Daí ele fala, se eu não ajudar vai dar merda, né? Exatamente, e ele vai pro campo de batalha. Ele obviamente percebe que o poder dele é limitadíssimo em comparação com outros exploits como o próprio Zero, tanto que o Zero é o Maverick Hunter classe S, enquanto o próprio X, que é o original, é o Maverick Hunter classe B, mas com a ajuda dos protótipos feitos pelo Dr. Light para incrementá-lo, que são as armaduras, as cápsulas com os pedaços de armadura, ele se torna poderosíssimo e superior ao próprio Zero. E o que dá totalmente sentido a o nome dele ser X, né? Afinal de contas, o nome dele veio de X, que no mundo matemático, físico, metafísico, afins, é uma variável com potencial infinito. Cara, essa sim eu não sabia. Eu sempre tinha esquecido dessa porra do potencial, cara, infinito. O potencial infinito é o Dr. Light, cara. O X, ele não inventou porra nenhuma, cara. Ele só veste a camiseta que o Dr. Light fez pra ele, cara. É bom que, tipo, o que o Dr. Light pensa é atemporal, né? Porque, tipo, os busters dele ainda servem pra depois de vários anos, ainda é bem mais poderoso. Não. O curioso é, se o Dr. Light já pensava tão à frente assim, pensava, cara, ele vai precisar disso pra ser mais poderoso. Por que que já não tá nele, velho? Não, porque ele gosta de zoar. Porque ele é um aventureiro. Mas essa parada do Buster, assim, tipo, de ser tão popular mesmo 100 anos depois, é igual Coca-Cola, cara. O cara produziu Coca-Cola na época, ela se mantém boa até hoje. Não. Na época que produzida, ela era pra ser um xarope de tosse. Sim. E um dos assistentes de laboratório confundiu na hora de fazer a fórmula do xarope, em vez de fazer com água, fez com água gaseificada, daí surgiu a primeira. É sério? É! Caralho, é isso, foi um erro. A Coca foi um erro. Cara, as grandes invenções da humanidade serão de erros, fato. Nossa, velho. Continua, meu mundo mudou agora. Por exemplo, o cara errou o buraco e inventou. Danado, verdade. Eu ia citar, eu acho que a gente descobre que o X não é tão forte assim na própria jogabilidade mesmo, né? Que tipo, a gente vê o que ele pode fazer durante a primeira fase e quando vai enfrentar o Vile lá, a gente vê que tipo, ele não é forte o suficiente. Ele precisa na primeira fase ele já apanha feio, né? Tipo, então, a ponto de ficar lá, de não se mexer. Nossa, que parte agoniante, velho. Isso aí, que parte agoniante lá. Pelo menos pro Mega Man X1 ele vai criando tipo uma jornada, né? Que ele vai criando assim, vai evoluindo. E o jogador que tá pegando ali pela primeira vez, ele vai aprendendo junto com ele, né? Por isso que você vai adquirindo esses upgrades que o Excel disse, de botas, de mais outras componentes. Exatamente. Componentes, você vai aprendendo, né? É o primeiro jogo da série que você não só se vê mais pensando, ah, qual arma eu vou pegar primeiro pra enfrentar qual chefe, qual caminho que eu vou seguir. Como, além de você fazer isso... Ele ainda tem esse esquema de papel tesoura, né? Um sentimento... É. Mantém o pedra, papel, tesoura, mas ao mesmo tempo te dá um sentimento de evolução constante ali. De passo a passo você evoluir, você pegar um pedaço de armadura, você liberar habilidades novas, além daquelas já proporcionadas pelas armas, você sente a necessidade de evoluir mesmo. Uhum. Você bate de cara com o personagem e você não pensa, não, se eu fizer assim eu vou matar ele. Não, você não vai matar, a menos que você tenha o potencial para destruí-lo, utilizando a evolução do personagem durante o jogo. Uhum. Isso é muito foda. Esse elemento da gameplay eu achei muito legal, cara, que é tipo, é uma extrapolação do que o Rush fazia nos Mega Mans originais, sabe? Ele dava um poder extra pro Mega Man, tipo, voar ou quicar numa mola, mas aí, tipo, é que nem você falou, uma extrapolação. Eles fizeram algo parecido no Mega Man 7, que é, tipo, o Rush virar uma armadura, mas não tem o mesmo impacto, cara, de não, você conquistar uma armadura inteira, sabe? Peça por peça. É, você não ganha, né? Tipo, sei lá, você acha o que você acha, você conquista praticamente, exatamente. O senso de evolução, né? Você precisa ser melhor e vencer o Vile. Nem é só vencer o Sigma, você precisa derrotar o Vile. É foda. Se ele fosse muito parecido, tipo, parecido em questão lógica, assim, de derrotar os inimigos e avançar igual a série clássica, ele não seria o sucesso que foi, né? Por causa desses componentes, ele tornou uma coisa totalmente diferente e até foi referência pra outros jogos no futuro, né? Sim. Eu acho que isso humanizou, entre aspas, o X pra caralho, assim, o lance dele, da evolução dele. Cara, acho que já foi comentado, mas pra mim, o Mega Man X é um divisor de águas em jogo plataforma, cara. É visível, você vê um jogo plataforma, você fala, puta, isso foi antes de Mega Man X ou isso foi depois de Mega Man X? Com certeza, ele trouxe todo um novo horizonte, ele expandiu o horizonte, né, dos jogos de aventura posteriores a ele. Foi uma coisa, assim, fantástica, velho. Eu concordo com o Juninho. E ainda ele chegou numa época, assim, que a Nintendo, ela meio que, tipo, jogou a moeda no lugar certo, né? De ter pegado a série Mega Man X e o primeiro jogo já lançado junto com o lançamento do hardware, né? Do Super Nintendo. E foi uma revolução, assim, pra quem tava acostumado com os jogos do Nintendinho, ver aqueles gráficos, ver como que a jogabilidade funcionava ali, tudo de uma forma bem, bem polida, né? Bem bonita. Aliás, uma coisa que é um negócio pessoal, foi por causa do Mega Man X que eu aprendi o lance, quando eu jogava com 7 anos, que eu aprendi o lance de segurar o botão Y. Tipo, é verdade. Que é tipo, no Mega Man X, se você segurar o Y, energiza o Buster e tal. E por causa dessa constância de segurar o botão, eu aprendi a, tipo, sempre apertar esse botão pra acelerar nos outros jogos. Tipo, sim, no Super Mario, então em algum outro jogo plataforma, ou até mesmo em jogos de corrida mesmo. E ficou como referência, né? Foi aí que tu aprendeu a segurar o botão pra não sair liberando por aí, né? Tem que segurar. Sacanagem. Cara, também tô história pessoal. Que o Mega Man X, ele foi o responsável por eu desistir de desenhar. O quê? Cara, o quê? Eu e meu primo, a gente tinha tipo um desafio pra ver quem desenhava melhor, só que a gente morava longe pra caralho. Aí a gente ficava, tipo, fazia um desenho e mandava por carta pro outro. Carta, olha só. Então. Aí eu desenhava mais ou menos bem, né, pra época. Eu tinha o quê? Sei lá, 14, 12 anos. Aí eu desenhava, mandava o desenho pra ele, aí ele, puta, ficou da hora. Aí ele pegava e mandava um melhor. Aí eu mandava um melhor. Quando ele mandou o Mega Man X pra mim, um papel, um A4 inteiro, cara, do Mega Man X pintado, eu, puta, não vou conseguir fazer, cara. Eu desisti da vida. Nunca mais desenhei. Como é que você ainda gosta desse jogo, velho? Na boa. O primeiro jogo, ele teve uma composição. Pode ver que, em questão de trilha sonora, ele é fantástico, né? Eu considero, em relação aos três jogos aqui que a gente selecionou, em questão de qualidade de composição, não qualidade sonora, né? Técnica sonora, mas de composição que foi criado mesmo, o Mega Man X1, na minha opinião, ele se mantém melhor que o segundo e o terceiro, né? Sim, minha opinião também. Sim. Olha, eu não só considero como ele mantendo uma trilha sonora melhor, como ele definiu os trilhos que a trilha sonora dos próximos seguiriam. Uh-huh. Ele construiu o caminho e falou, galera, vem por aqui. Porque você vê exatamente isso, seguiu o exemplo que o primeiro deu em trilha sonora. E influenciou até a série Mega Man mesmo, o Mega Man 8 e o Mega Man o 7, que saiu depois do X. Tem muito, a trilha é muito parecida, sabe? Você vê que descaracterizou da série Mega Man, caiu um pouco pro lado da série X. Mesmo assim, uhum, ficou muito bom. Tanto que o Mega Man 7, ele adotou uma das principais mudanças que foi do Mega Man X, a fase introdutória. É verdade. Verdade. Que nos antigos Mega Man carrinho, né? Quer dizer... Uhum, que os Mega Man de Nintendinho não tinha, você já chegava lá escolhendo o mestre, nesse não, você tem uma fase introdutória. É aquele lance do chapéu, cara, muito engraçado. Aqui. Toma isso aqui, Não, toma isso aqui, né? E pra você ver ainda um spin-off e conseguir alterar a série principal, cara, não é pouca bosta, né? Bom, voltando pra parte de compositores aqui, no primeiro jogo foram 5 compositores, talvez seja por isso que tenha sido, tipo, tão marcante, né? Ele começou com 3 carinhas mais 2 mulherzinhas, olha só, vou falar... 3 carinhas mais 2 mulherzinhas, isso. O seu nível de cultura é tão grande que me assombra. Então eu vou falar quem são esses 3 carinhas assim, que é o Setsuya Yamamoto, o Makoto Tomasawa e o Toshihiro Horiyama, né? O Toshihiro Horiyama, ele volta a fazer composições de outros jogos no futuro, a partir do X4 pra frente, né? Mas ele teve presente no primeiro. Das mulherzinhas, que eu vou falar assim. Que a gente acha, cara, que é mulher. Falta de respeito. Tá bom, das senhoras. Senhoritas, você não senhoritas. Sabe se elas são casadas. Senhoritas. A Yuko Takehara, que é muito importante, ela que trabalhou em alguns jogos Marvel vs. Capcom 2, teve outras composições assim que foram muito da hora. Já e a Yuki Uai, né? Que ela vai estar presente no, na composição do Mega Man X2, né? Que a gente vai falar na sequência. Baterista desgraçada, exatamente. É. A culpa dela das baterias do Mega Man X2. É a culpa dela, vadia. Vai, continua. Mas assim, no geral, Mega Man X1, ele foi um excelente jogo, ele trouxe uma revolução, até mesmo uma referência que a gente pode dizer aqui, né? Aquele excelente vídeo lá do Egg Raptor, né? É o Eagle Raptor, exatamente. Eagle Raptor, que ele faz... Ele faz uma comparação entre Mega Man X e Mega Man e Mega Man X, né? Cara, é... Não, entre Mega Man e o Jumping Shootman. É, Jumping Shootman. Que é excelente, cara. É altamente recomendado para todos, cara. Se vocês querem ver uma coisa de que ele destaca bastante elementos de jogabilidade, assim, que não é aquela coisa tão de tutorial que a gente tem hoje atualmente, né? Tem um monte de coisa, assim, que vale a pena vocês dar uma olhada nesse vídeo. É, o cara tem opiniões relevantes, né? Não é só um videocast bonitinho. Não tem desculpa se o seu inglês é que nem o dos Abos, é digno de Borat, mas tá lá, legendado em português. Sim, que é muito da hora, né? Porque falou ego, né, em vez de Igor. Igor, right? Mas enfim. E então, já pra gente dar um intervalo aqui, fazer um intervalo, vamos pedir a nossa primeira música aqui. Calma aí. A gente tem que falar de outro ponto também de Mega Man, que é as homenagens que ele faz, né? O Sigma, a versão dele de Star Wars, que ele tá que nem um Jedi e chega com um sabre de luz. Caralho, é verdade, velho. Eu tinha esquecido dessa porra. Verdade. E o mais clássico de todos, que é o famoso Hadouken. Hadouken! Nossa! Verdade. Dr. Light com faixinha vermelha na cabeça. É, ele tá todo dia. Tá, ele fez cosplay do Ryu. Dr. Light é o verdadeiro herói do Mega Man X, cara. Ele é um gênio, ele é um visionário, ele é um karateca e ele chegou no nível de dar Hadouken, cara. Sim. Quantos karatecas você conhece da vida real que dá Hadouken? E que é um gênio da ciência? Ó. Eu. Só. Ah, não faço karateca, só solta Hadouken e sou gênio da ciência. Até parece. Ou sei lá, ou o Dr. Light chega um pervertido e ficava se vestindo assim pra saciar a vontade dele. Mas beleza, ele ainda é gênio. Pois é. E em questões de complementos, assim, são só esses mesmo, né, Madruga? Sim, sim. Então, aproveitando que já que você deu um complemento aqui, vamos começar com a nossa primeira música desse Game Track, que vai ser a sua, né? Por favor. Então, eu vou escolher a música do Mestre do Polvo. O mestre do polvo. O Lula Molusco, né? É. O Mega Man versus Lula Molusco. Essa foi uma piada que é bem zabos, né? Meu Deus do céu. O Launch Octopus, né? O carinha que... É, use o tiro do Boomer Quenger nele, já era. Você ainda dá pra fazer aqueles espetinhos de polvo japonês, coisa linda. Caralho, e tem um negócio que ele faz, tipo, ele dá um joinha pra baixo, sabe? Quando ele vai te enfrentar. Aham. Uhum. Então, também. É verdade, tipo, você não é legal. É, e essa parte de joinha pra baixo é muito anos 90, né? Aqueles vídeos que você, tipo, joinha pra baixo. Fazia isso, o Ryu fazia isso, não fazia? Não, era o Ken. O Ken, cara, é verdade. Quem fazia isso? É o Hang Loose negativo com o dedo. Sei lá. Ever, né? Ele tá dedinho pra baixo. Então, Zabza, toca aí a música tema do Launch Octopus. Mas antes de tocar ela, eu gostaria de só acrescentar uma coisa aqui. Que baixo filho da puta, né? Que baixo filho da puta, cara. Nossa, manda muito bem, né, cara? Essa música tem um baixo... Puta que pariu. A gente tava conversando antes da gravação, né? Que como é que os caras tiravam esse som de baixo do chip da Nintendo, cara? Eles viraram o Nintendo, olharam embaixo e tava o som, né? A gente só tá melhorando. E pode ver pela própria música que ela remete realmente ao mar, né? Assim como todas as músicas do jogo, ela assim, né, cara? Elas conseguiram manter características bem distintas e com traços de instrumentos bem marcados, assim, fantástico mesmo. Sim. Podemos dizer que ela é maravilhosa. Né? Nossa, então... Nossa. Tá bom, vamos tocar essa música aí? Toca aí, Zabuzeta, Launch Octopus. Essa maravilhosa música dos marinheiros, né? Nossa. Dos velhos lobos do mar. Eu vou pedir a minha música, uma música que pra mim é muito marcante do jogo, porque foi a fase que eu mais gostei de jogar mesmo, e a fase assim que eu achei que no jogo se destacou mais em questão de boss stage, porque, cara, ela trouxe uma inovação fantástica em relação ao que a gente já estava acostumado nas fases de Mega Man. Mesmo todas as fases sendo bem características e tal, essa eu achei que fugiu completamente do espectro que o Mega Man já carregava com ele. Que é Storm Eagle. Eu não sei se vocês concordam comigo, que a fase ficou bem, assim... Sério, é a fase mais bem bolada, assim. E eu acho que a música, ela combina muito bem com o cenário. Ela tem uma pegada, assim, tipo, de um rockzinho meio de aventura, assim. É a primeira fase de Mega Man que eu lembro que não é um local, sabe? Não é uma base, não é uma casa, não é um prédio, sei lá. É um avião. E isso aí já foi fantástico, né, cara? Não, isso. Tipo, se você joga Mega Man X há um tempão, é a segunda fase que você tem que ir, porque a primeira sempre é do Tio Penguin, sim, e a segunda sempre é ela, pra você pegar o capacete. E a terceira é do Flame Mammoth. É sempre, cara, essa ordem. A fase do Tio Penguin tem o gancho mais maneiro do mundo, cara. Até o Doffley concorda. O gancho? Vocês nunca viram esse vídeo? Como assim? Não, que porra é essa? Gancho. O Mega Man chega pra derrotar o Steam Penguin, aí ele vai ao Steam Penguin todo tranquilão. Não, cara. Ué, você tá só propagando a violência entre robôs, uh-huh. Chega aí. Ah, tá, eu vi essa porra, vê essa porra. Que bosta. É igual que eu me liguei que gancho que você tá falando. Mas vou voltar pra música do Excel. Volta aí, Excel. Bom, então, depois de tantos comentários, Storm Eagle, pau na caixa. We'll be right back. Voltando, né, depois da música do que o Excel escolheu e tudo mais, né, da águiazinha voadora, dur. Mas aí a gente pula pro Mega Man X2, que se passa 6 meses depois que o Sigma foi destruído e tal, que relembrando o Zero, ele se sacrificou pro X poder seguir em frente. E quando aí, ele não faz isso? Então? Já é normal, é um altruísta safado. Aí passa 6 meses, o primeiro Lex, ele vai olhar uma fábrica abandonada. Aí ele vai lá, destrói o pessoal. Aí o Dr. Ken, ele fala assim, ó, você não tem escolha, você tem que parar eles. Só que, no caminho, você tem as peças do Zero, eles estão querendo reconstruir ele. Aí ele dá duas missões extras pra você nesse jogo. Além de você acabar com os Mavericks e tal, você tem que reaver o Zero antes que os X-Hunters façam isso, né? Tipo, o nome fugiu a cabeça aqui, é o Violent, o Agile e o... Deixa e o Dr. Willy. Sim, exatamente, o Surges, exatamente. Aí começa, e tipo, pra mim, um negócio que eu já comentei até antes, a melhor inovação do X2, não sei se vocês concordam, é o teu dash inicial. Que, sim, tipo... cara, sim, essa foi uma das melhores coisas que eles fizeram. Eles deixaram aquele dash comum pra frente já com ele, não com uma armadura. Isso foi uma das melhores coisas do Mega Man X2 pra mim. Eu acho que pra mim, o lance de não ter o dash no primeiro é por causa daquele negócio citado no vídeo do Igor Rapper, de você aprender como o Zero trabalha, de você aprender as suas habilidades. E como o X2 já é uma continuação, não precisou. Tipo, vamos dar aqui a habilidade pra ele. Que no começo, assim, por exemplo, até você pegar todos os equipamentos que você utiliza durante o X1, ele pode ser encarado, assim, como um grande tutorial bom, né? Não um tutorial sacal, né? Exato, sim. Exato. E não sei, e tipo, eu acho que ele pega do princípio que o Zero, o X não perdeu nada, então isso também justifica o fato dele ter mais um negócio, assim. Eu lembrei de uma coisa, que na época eu tinha lembrado, eu esqueci de comentar. No primeiro Mega Man X, durante todo o jogo, todo mundo chama ele de X. Sim. No Mega Man X2, tem só uma pessoa que chama ele de X, todos os outros chamam ele de Mega Man. Sim. Sério? Sim. É. Justamente, sim. Muito bem observado. Nossa, eu não lembrava. Quem chamava de X? O Ken? O Zé, eu não lembrava dessa. É, eu acho que só o Dr. Ken que chama ele de X. Uhum. O resto chama tudo ele de Mega Man. Sim. Eu acho assim, cara, o Mega Man X2, ele foi retalhado quando foi traduzido, sabe, pro americano. Eles tiraram um monte de coisa um monte de linha de diálogo, até tinha linha de diálogo que linkava, que dava pra você deduzir que o Surge, né, que eu chamei de Dr. Willy, brincando, mas é sério. Tem essas linhas que eles foram tirados na tradução que ligaria o Surge com o Dr. Willy, que daria a entender que eles são a mesma pessoa, sabe? Agora que você falou, eu lembrei, rapidinho, quando você falou assim, eu lembrei que eu vi uma frase, tipo, quando o Surge é derrotado, tipo, fala assim, novamente derrotado por uma lembrança do Dr. White, que retrocesso, algo assim. Você olha pra ele e fala, pô, Dr. Willy, na hora, não dá pra você pensar em outra coisa. Não, na verdade dá pra pensar no aquele cientista do Dragon Ball também, que constrói os androids. Ou o do Makijero. Makijero, ele é igual Makijero. Nossa, velho, cara. Desenterrando, né? Que é também o cientista de android, cara. Aham. Uhum. Uhum. Então, de toda a série do Mega Man X, até pelo menos o 3, o 2 foi o que mais sofreu com localização, cara. Os americanos literalmente enfiaram, né, no cu. Como sempre, os americanos sempre fazendo suas adaptações maravilhosas. Uhum. Já não basta o nome dos Mavericks, cara, que a gente falou antes, tipo, Morph. Ah, tá porra, velho. Bubble Crab. Well, Gator. Cara, é muita... Sério, acho que me deram lá e eu traduzi mal, não é possível. Mas vale a pena também destacar a sua abertura, né, Wesley? Ah, sim, temos o melhor personagem de toda a série Mega Man X, que é o cara da moto... O carinha da motinha verde que morre bem no comecinho do Mega Man X2. Sim. Se vocês forem reparar, lá no fundo, quando... Aliás, essa abertura é bem legal, que tipo, o X chega numa moto e tal. Lá no fundo tem um carinha de verde que leva um puta laser na cara, assim, e morre. Então esse cara, sei lá, virou meme, assim. Tem site de fanfiction, né, que a galera escreve conto do mundo do Mega Man. E esse, eles chamam de Green Biker Dude. É um dos caras mais recorrentes lá, cara. Tem história só dele, falando o que aconteceu antes. Aí, tipo, do nada ele morre do lado do Mega Man, sabe? O cara é o herói da guerra e morre ali. Leva um tiro. Ele virou um dos tops, artigos da enciclopédia. É muito bom, velho. Mas assim, já falando a respeito do Mega Man X2, ele trouxe, além dos esquemas assim, de você tentar derrotar os Maverick, você derrotar os três carinha lá que estão tentando reaver o Zero, ele trouxe uma, entre aspas, inovação, podemos dizer assim, da Giga Armor, né? Que no primeiro ela servia só pra aumentar a sua defesa. Nesse segundo, ela já absorvia o dano que você recebia e quando você enchia uma barra, você podia soltar um Kaioken, É, algo bem assim, sei lá, um Explosion, whatever, qualquer coisa. É, um X-Buster. Porque além de você enfrentar os X-Hunter, tipo, o Vile volta e você pode enfrentar ele opcionalmente, assim, durante uma fase. Eu esqueci qual fase que é, mas tem uma fase que você, tipo, enfrenta ele e aposta, tipo, uma corrida, que o negócio tá explodindo e tal. É bem da hora, assim. Ele é bem cuzão, sempre volta assim e fala, você não vai me descer, e morre de novo. Ele é o Sigma 2, né? Uhum. Enfim. Como o Madruga até alertou no finalzinho do papo de Mega Man X1, esse também você pode pegar mais um, tem mais um easter egg ali que pra você pegar o Shoryuken, né, Madruga? Você pode pegar o Shoryuken! É difícil acertar essa porra, velho. O Hadouken, pelo menos, é linha reta. O Shoryuken é difícil, cara, acertar em chefe, assim. E tinha a mesma coisa do anterior, né? Que você tinha que estar com a vida cheia pra poder executar ele. É, você tinha que estar com a vida cheia pra poder pegar o poder. Você tinha que estar com todos os corações, todos os subtanques, todas as armas de todos os chefes. E chegar no local, que não é fácil, com a vida toda. E você só podia usar ele também com a vida toda. Não, chegar no lugar, pra mim, é o mais difícil. Que, sei lá, você tem que passar por um spin, você tem que jogar um dash no ar, tem que descarregar um dash de fogo no ar. É complicado, ainda ficar deslizando do lado esquerdo. Ó, isso eu lembro. Aí ele podia dar o combo inteiro, né? Tipo, Hadouken, Shoryuken, né? Aí ia ser legal. Bem, agora então vamos pras baterias. Pera aí, desculpa. É, pra trilha sonora. A trilha sonora, né, seu Wesley Pires? Culpa minha. Dessa vez não foram 5 compositores, e sim só uma compositora, a Yuki Uai. Ela que foi responsável por essa grande batucada, que é a Mega Man X2. E né? Já tendo um grande legado pra seguir, né? Pensa a responsabilidade dela depois do que foi a trilha sonora do X, ter que fazer do 2, né? É verdade. Sozinha ainda. Não, ela só atrapalhou. É, só atrapalhou? Não, Olha o machismo aí, atrapalhou. Tá foda. Não, só atrapalhou no o jogo do Aladdin. Caralho, Nossa, velho! Que é o primeiro jogo com parkour da história. Sim, parkour! É verdade. Parkour! Véio. O parkour lembra Campus Party, mas enfim. aquele jogo que era fantástico do Pateta, o Groove Troop. Que era Nos muito truque, cara. Esse jogo é muito bom. Muito tarde. Tesão, né? Mas enfim, Wesley Pires. Abre a música. Não, então, como eu tinha falado assim, sei lá, eu acho que a mulher descobriu assim, eu posso fazer uma bateria no chip do Super Nintendo. E colocou no Mega Man X2, que além da música que eu escolhi, boa parte deu um reforço a mais nessa parte de bateria. Mas a que eu escolhi é a música do Flamestag, do famoso, da nossa piadinha recorrente, do como é que é o nome da desgraça? Do Bode com Maria Chiquinha, né? Exatamente, a rena. A rena. Eu tava tentando lembrar aqui. Tá no Ki. Com a Maria nossa. Chiquinha de Fogo, cara. É, Maria Chiquinha de Fogo. É, praticamente tem fogo nas ventas. Você lembra aquele desenho do SBT lá que tinha uns animais e tinha uma rena que usava tipo um moletom, um suéter, assim, que ela era a maior esportista? Nossa, eu lembro, nossa. Cara. Get along. Esse mesmo. Como é que é o nome dessa porra? Eu lembro dessa porra. Mas... acho que é Nossa Turma. É, esse mesmo. Ah, nossa, velho. Minha memória não tá boa. Mas aí, a música que eu escolhi é mais essa mesmo que, tipo, como eu falei, você pode colocar ela, sei lá, num trash qualquer aí, num def, que vai encaixar, porque ela é bem frenética e tal, a bateria fica pegando solta. Bom, enfim, ela é de fogo, então músicas de fogo tendem a ser legais. Então, pau na caixa aí, Zab. Pau na mesa. Elas tendem a ser calientes. Pau na mesa. Agora só calambada. Então voltamos aqui depois dessa monte de bateria magnífico pra Mega Man X3. O que acontece no Mega Man X3? Tem um cientista, que é o Dr. Doppler, o inventor do efeito Doppler. Ele é um rapaz feio pra caralho. Eu consegui achar uma foto dele aqui. Que beleza, mandar, né? Que merda. Calma aí. Ele não pode virar a cabeça, cara. Porque ele tem vários fios, assim, ligando na testa dele. Não, ele pode virar a cabeça. Ele não pode dar uma de exorcista e virar pra trás a cabeça, né? Então, ele não pode tirar o jaleco também. Mas olha, o Dr. Doppler, além de inventar o efeito Doppler, piada, eu já fiz piada. O Dr. Doppler, ele inventa, ele descobre uma cura pros Maverick, que é um monte de carro, né, velho, assim, né? É. Nossa senhora, deixa o jovem guarda pra lá. Então a cura ele é trocar o motor do Maverick por um de Santana, né? É. Que bosta. Por chip ainda, hein? É, vixi. Então, ele inventa um chip que, teoricamente, cura os Mavericks, né? Só que a cura não dura muito tempo. E ele começa a ver que alguns dos Mavericks que estavam curados começaram a se rebelar novamente. Aí ele manda o X atrás da galera pra cair na porrada. É basicamente isso o roteiro do 3. Sim, ou seja, ele peidou na farofa. É. Essa é uma plot, assim, que tem tudo pra dar errado, né? Tipo, ó, eu tenho a cura, mas não é a cura. Tipo, vocês devem lembrar no desenho do Mega Man... Eu tenho a cura, Man, mas eu sou uma pessoa que vocês nunca viram na vida. Vocês confiam em mim? Claro, pode usar. Ah, claro. Não, assim, à medida que você vai jogando o jogo, você vai percebendo que essa cura durou bastante tempo, sabe? Não foi assim, tipo, ah, curou, pá, no dia seguinte tem nego já rebelando. Sim, ficou meses, sabe? Todo mundo feliz, vivendo em paz, aí começou a dar merda de novo. Não, o pior é que eles pegaram essa galera que ele tentou curar e eles colocaram tudo num lugar só, né? Ó, a gente pegou um monte de criminoso que a gente falou que eles são bonzinhos, agora tô tudo legal. Vamos colocar na cidade e vamos morar junto com eles, porque que não, né? O Carandiru dos robôs. Cara, aqui perto da minha cidade tem um lugar que chama Disneylândia dos robôs. What? Como assim? Explica então, direito isso aí. Tem aqueles autômatos, sabe? Que funcionam com energia elétrica. Aí, tipo, fica tem umas maquetes e os robôzinhos ficam mexendo, andando na maquete. Não tem nada de robô, sabe? É. Nem de Disneylândia, mas... Esse negócio do Dr. Doppler, assim, sempre me lembra o desenho do Mega Man normal mesmo, que, tipo, teve um episódio lá que ele prometeu pro Mega Man que ia tornar ele um garoto de verdade. Sim, aí, só que, na real, sei lá, botou um chip lá pra controlar ele, saca? Eu pensei nisso, sabe? A cura embutido com alguma coisa de controle, saca? É, a princípio, dá pra deduzir que é o próprio Dr. Doppler que tava controlando esse exército, né? Mas, à medida que se avança no jogo, você percebe que era o Sigma, na verdade, que ele tinha retornado e que ele tava controlando, ele tava à frente, né, dessa rebeldia de novo dos Maverick. E o próprio Dr. Doppler, no final do jogo, ele surge, um dos finais é ele surgir, ele tipo, desenvolve um vírus que destrói o Sigma e salva o mundo de novo, duas vezes. De novo, né? Tipo, ó, fiz merda, eu vou salvar aqui, tá. Pessoal salva o mundo com uma facilidade, né? É, cara, tipo, o mundo deve ser muito pequeno lá. É a mesma facilidade que o Mega Man clássico tinha em perdoar o Willy por ele se arrepender dos pecados dele. É verdade. A mesma facilidade. Quanto ao Mega Man X3, né? Ele não foi só lançado pra Super Nintendo, né? Oficialmente em 95 ou 96, né? Dependendo da região. Ah. Mas ele foi lançado também, teve relançamento pra PlayStation, Sega Saturno, e em 98 teve lançamento para PC, né? Então, ao contrário do segundo, que não teve lançamento para nenhuma outra plataforma, só para o Super Nintendo, né? Esse teve lançamento para várias plataformas, né? O PC eu não sabia. A partir daí, o X4 ele já não foi lançado nem para o Super Nintendo, né? Mas isso a gente vai discutir num Game Track bem no futuro. Ah, e esse Mega Man é o primeiro Mega Man X que dá para você jogar com o Zero. Sim. Eu só descobri na segunda vez que eu fui jogar. A primeira vez eu terminei sem saber. Uhum. E é até legal que você pode pegar até com o X mesmo, usar o sabre do Zero, né? Sabre, é verdade, cara. Sim, esse é um dos segredos escondidos desse jogo, que você pode usar a armadura, o sabre do Zero, chupa Mega Man X6, sim. E você também, nesse jogo, você tem umas melhorias, que são uns chips que você pode colocar na armadura do Mega Man. Tava na moda chip, né? Chip nos Maverick, chip nos carinha do aliado. Tudo chip. Até a música era meio chip music, né? Nossa, hoje em dia é celular com 4 chips, né? É, tá emendando as piadas ruins. Ah, é. Estão se superando. Tá aprendendo. E nesse jogo, você poderia instalar. Você só pode pegar um chip só desses especiais, que é um chip te dá mais poder de fogo, outro te dá mais o dash maior, ou você fica parado e se cura. Olha aí, se o Mega Man fosse chinês, ia dar pra colocar todos os chips. É, então, se ele fosse coreano, teria todos os chips. Não, mas aí eles fizeram um chip especial que é pra substituir, porque infelizmente nesse jogo eles não continuaram com as homenagens a Street Fighter e não botaram o Tatsumaki Senpukyaku. Apesar de que eu passei a minha infância toda tentando pegar ele. Mas não, ele podia colocar, sei lá, o boy, sabe, do E-Honda. Ia ser da hora. Ah, cuscuz, né? Cuscuz. Cuscuz. Cuscuz. Seria foda se ele emitisse choque igual o Lobei, né? Lobei. Ou, nossa. Ou pra quem não sabe, né? O Blanca. Blanca, né? Conhecido em algumas regiões como Lobei. É, enfim. Eu não sei aonde que eles chamam Lobei, mas enfim. Nesse jogo eles colocaram o chip dourado, que te deixa bonitinho, todo amarelo. Dourado, e né? Você pega todos esses poderes de uma vez. E você fica com... É praticamente o chip. É o chip cheater, né? Praticamente. É o chip esse Game Shark. Esse sim é o chip chinês. Não, esse aí era o Game Shark, né? O Game Shark, o dourado. O Game Shark dourado da hora, né? Bom, e em questão de trilha sonora, né? Ele já teve uma mudança, assim, em questão técnica, né? Que em qualidade, assim, tipo, do som que já era produzido pras músicas, né? Em comparação do primeiro e segundo, já teve uma mudança legal, né, Juninho? A trilha sonora do James Banana. Da James Banana, Kinui Yamashita, né? Ela é muito foda porque ela trabalhou em muitas... composição de muitos outros jogos, né? Podemos citar aqui Castlevania, citar Medaroth. Qual Castlevania que ela compôs? Agora eu tô em dúvida. Castlevania de 1976, primeiro. Ah, tá. Não era de arcade ainda, mas era Castlevania. Sim. Ela fez a composição também, ela trabalhou na composição do Mighty Morphin Power Rangers do Super Nintendo, imagine só, né? Power Rangers! Sim. Então, só pra você ver, ela não fez pouca bosta, né? Mas enfim, bom, aproveitando então que a gente tá falando de trilha sonora, é o nosso convidado muito especial aqui, Juninho, por favor, pode pedir sua música aí pra nós. Cara, a música que eu, assim, Mega Man X3, eu não sei o que aconteceu, cara, porque a qualidade sonora do jogo é muito superior à do X2 e do X1. Não Sim. tô falando de composição, falando do que eles espremeram do chip pra conseguir tirar um som da hora, cara. A música que eu escolhi é a do Gravity Beetle, né? Gravity Beetles. Besouro da gravidade. Os Beatles da gravidade. Pra mim é uma música de chefe mais da hora, apesar do chefe ser um merda. A música é uma das mais da hora do Mega Man X3. Com qual então, chefe é um merda? Pau na mesa. Pau na mesa. Ixi, vai ficar pau na mesa mesmo. Bom, vamos lá. Então, pra última música desse podcast, eu gostaria de pedir a música de mais clichê de todas, na minha opinião, pro Mega Man X3, que provavelmente é o tema do Zero. Eu lembro dela ter sido escolhida antigamente pro Excel, uma vez que tinha trilhado um... Quando a gente tava até no Meia Lua, né? A gente tinha feito o Meia Lua Podcast lá, e Melo X Podcast, e ele trilhou o começo do cast com música de... do Zero, né? Do Mega Man X3, cara. E eu fiquei, caralho, que música é essa? Eu tenho que descobrir. Até que eu descobri, e é uma música que eu gosto bastante do Mega Man X. Se eu vou escolher a de todos os três primeiros Mega Man X, provavelmente seria Storm Eagle, né? Que pra mim, na minha opinião, é melhor, né? Até batendo a mais modinha de todos, que é a do Spark Mandrill, né? Uhum. É verdade, velho. Não tem um que não cita Spark Mandrill. Essa aí é a Intro Stage. Eu prefiro Storm Eagle. Chuto a bunda do Spark Mandrill. Eu prefiro a música do Intro Stage mesmo. Eu gosto de Spark Mandrill, cara. Acho que é do primeiro é a que eu escuto mais. Mas a gente tem que levar em consideração aqui que a gente não gosta pelo fato de ter muitas versões de diferentes maneiras ou da música em si, né? É. Não, a música em si é Juninho, boa. Né, Juninho? É mesmo? Então. Se você ouvir ela de outra maneira, você acaba se apaixonando pela música por causa de outras versões que, tipo, ficam mais maneiras, com uma guitarra um pouco mais pesada, outras versões, né? Aliás, o Juninho tem uma versão de fã, cara, que é muito maneira do Spark Mandrill, né? Sim, cara, puta, vou fazer pro jabá. O Beat Studio, quando a gente tocou essa música no Beat Studio, foi a primeira música que a gente tocou inteira, é 4 minutos e pouco de música. Mas, cara, é muito legal, cara, muito, é um arranjo muito, muito foda dessa música. Uma interpretação totalmente diferente do que já tá acostumado dessa Spark Mandrill, cara. Muito da hora, né? Aliás, um adendo, tipo, desde a aparição do Zero, o Zero tem temas fortes, assim, tem temas marcantes. Tem todas melódicas, assim. Precisamos falar do Guns N' Roses, cara. Então, um adendo, cara, é que o Mega Man X3 é o primeiro Mega Man que tem uma referência ao Guns N' Roses, né? Que o Mega Man X5 é uma orgia. É. Mas no Mega Man X3, o tema do Neon Tiger é muito parecido com o My Michelle do Guns N' Roses, cara. Mas, tipo assim, é cópia, é idêntico. Na cara, né? É, tipo assim, nossa, My Michelle, sabe? Você identifica na hora. Foda, né? Bom, então vamos lá pra gente encerrar com a última música. A música do tema do Zero, do Mega Man X3. Então, toca aí. Yeah, about time I told the world who I am. Listen up, yo. Bom, pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui. Depois dessa maravilhosa seleção de músicas, que de fato, ainda que tenhamos comentado a respeito do o quão assim, mais revolucionário foi a trilha do 1, não desmerece as trilhas do 2 e do 3, que sim, também possuem algumas músicas maravilhosas, muito bem trabalhadas. Espero que tenham gostado do cast, da seleção de músicas, dos convidados e dos comentários maravilhosos que fizemos, ainda que alguns muito sem graça. Ah, sempre meu, né? Os comentários são maravilhosos. Os comentários são maravilhosos, os comentários são lindos, né? Sim. Lembrem de curtir a nossa página no Facebook, lembrem de seguir o nosso Twitter, acompanhe as novidades, estamos sempre soltando alguma coisa nova. No Twitter você pode acompanhar todas as movimentações que acontecem no blog e no Facebook algumas movimentações a mais. Sim, por que não, né? Torna-se um grupo de discussão lá, né? Então, exatamente. Linkando qualquer novidade, se vocês virem lá, e é interessante pra compartilhar com todo mundo, né? Aliás, é bom, eu acho que ali também é uma boa pra vocês que estão ouvindo assim, sugerir alguma coisa pra gente. Exatamente isso. Querem sugerir alguma coisa, querem ver alguma coisa em específico no blog, em alguma das colunas.